Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. I'm a Scatman! I'm a Scatman! Aqui é o Zorzin, e o Orkut vai deixar saudades, porque naquela época nem tudo era culpa do PT. Aqui é o Joker, e o Orkut vai deixar saudades, porque eu nunca mais ouvi o André Matos chupando... porra! E bota essa porra pra funcionar direito. Aqui é o Joker e o Orkut vai deixar saudade porque eu vou ver o André Matos chupando manga. Aqui é o Johnny e o Orkut vai deixar saudade porque você não pegava vírus quando tentava mudar a cor dele. E aqui é o Rafael Tequen, o host desse podcast, e o Orkut vai deixar saudade porque ninguém joga colheita feliz no Facebook. E no Facebook não tem mood pouco. Exatamente. No Facebook não dá pra ganhar aquelas brincadeiras, tipo... Comem é conte até 10 sem ninguém te interromper. No Facebook o seu topo não é meu. Tinha também aquela lá de tipo, o que, que você mais curte? É rock, pop ou axé? Aí tinha que colocar os pontos, né? Você como pessoa tinha que colocar um ponto só. Mas é claro que o nego escrutizava, né? Tipo, tava 100 pro rock, 50 pro axé, o nego ia lá e colocava 500 pro axé e deixava 100 pro rock. Qualquer pergunta que tinha de estado, eu colocava Acre. E o Facebook também não dá pra avaliar se a pessoa é sexy ou confiável. Puta que pariu, eu sou um viado. Eu era 100% sexy no Orkut, cara. No Facebook eu sou um gordo de 120 quilos. Eu também, obrigado, mãe. Então, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, que, acredite, nós iremos falar do Orkut, que infelizmente saiu a notícia que vai acabar, né? Infelizmente. A gente ora agora, mas algum tempo atrás, quando não tinha notícia, todo mundo tava cagando. É, estou aqui com o Zorzinho. E aí, cara? Estou aqui com o Johnny. Opa. E estou aqui com o Joker, que já é velho de casa. Beijo, passo. É, isso é uma boa também, né, cara? Enfim, vocês entenderam o clima do assunto, então bora lá. Eu tava ali! Ela também estava ali! Esqueci meu clitóris no busão, era a coisa mais legal que eu consegui imaginar pra falar em qualquer momento. Por causa daquela comunidade. Eu nunca entendi ela de verdade. Não, mas comunidade não dava pra entender, porque é legal que, tipo, comunidades teve suas fases. Tem, tipo, desde os primórdios, que é a comunidade eu odeio acordar cedo, até o final, que foi ter comunidade assim. O garoto diz, eu te amo, e a menina, eu também te amo. Aí continua a história, assim, sabe, na descrição da comunidade. Isso era uma coisa completamente bizarra. Isso era uma coisa interessante, na verdade. Eu gostava muito daquela comunidade, que era uma imagem preta, escrito leia o nome da comunidade. E o nome da comunidade era Leia a Descrição. E a descrição era veja a imagem, tá ligado? Isso era muito bom, cara. Eu acho que a melhor comunidade que tinha era quando eu morrer, quero platinar meu pau. Uma que eu sinto falta, que eu acho que daria uma página grande hoje, seria o que queremos é a put de 2 litros. E queremos Coca-Cola de 20 litros. De 20 também. Litros, essa era famosa, acho que eu participei até. Aí a CUT 2 litros era clássica. Tinha uma que, cara, nos dias de hoje seria inconcebível, que é Orkut MSN tudo ao mesmo tempo. Tipo, eu uso o Orkut e o MSN ao mesmo tempo. Tipo, hoje em dia, cara, nem pensava. Caramba, né, cara, o MSN morreu. É. E não deu tanta... Tanto alarde quanto o fim do Orkut, cara. É porque, tipo, o MSN... É, aliás, tudo daí é por causa do Facebook, vamos ser sinceros. O MSN, nos dias de hoje, a gente já tem o WhatsApp. Tem o Skype mesmo, que a gente faz conferência em conversa mesmo. É muito mais por causa do Facebook, porque o Facebook tem o chat. Então, cara, tipo, pra que você vai querer o MSN? E o Orkut, bem no final, e teve o Google Talk, né? Sim, teve o Google Call, eu cheguei a usar até. eu sempre achei horrível. Eu me lembro muito de conversar com as pessoas pelo Orkut, por Scrap, era muito horrível aquilo. Você ficava dando F5 pra saber se alguém falou com você. Exatamente, quando eu criei o meu Orkut, que eu pedi pra uma amiga minha criar, que era pra conversar com a minha namoradinha, que tinha ido morar em outra... Eu tinha namorado com 11 anos de idade. Hoje em dia, quem nunca namorou no Orkut, cara, eu mesmo namorava umas 8 por dia. Não desse nível. Mas eu conversava com ela e tipo, tinha que ficar dando F5, sabe? Mandar uma mensagem, caía na caixa de mensagens da pessoa e se esperava, ficava esperando. Assim. E a caixa de mensagem ficava bem na parte de cima, assim, sabe? Uma caixa aberta pra você escrever. E você podia colocar igual código da TME. Exatamente. Putz, isso era, cara. Teve uma hora que eu colocava música. A pessoa entrava no meu perfil, começava a tocar Nickelback. Eu nunca vou ser tão feliz como no dia que eu comecei a mandar scrap vermelho pros outros. Caraca, e isso era uma conquista na época? Puta, cara, só eu uso vermelho pros meus amigos, que foda. Eu vou te deletar, te excluindo, meu Orkut. E vocês falaram de mensagem e tinha os depoimentos, tipo... As pessoas usavam de uma forma muito burra. A pessoa mandava alguma coisa muito pessoal, aí não aceita. Aí do nada tava no perfil da pessoa. Tinha pessoa que não aceitava. A pessoa que aceitava esse depoimento sem ler ontem é a pessoa que trabalha na VASP hoje. Pobres. Deve ser, não, eu lembro que tinha um print uma vez de um depoimento. Tipo assim, o cara assim mandou um depoimento pro cara e falou assim, não aceita. Mas se aceitar, tudo bem. Porque aí ele botou assim, aquele código de cor escrito invisível. Nossa. Cara. Não, mas era comum, tipo assim, mandar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Você é maravilhosa e que não sei o que, eu te amo, com 1000 U's e H no final, que é uma coisa, sabe, completamente inconcebível, e coraçãozinho pra tudo quanto é lado, pelo menos na época que eu acessava, né? Eu participei muito de guerra de topo dos perfis dos menininhos que eu gostava. Topo meu? Não, topo. Ah, topo. Nossa senhora, eu não... Topo da sessão de depoimento, cara. Cara, não, era demais. Você ia no perfil da menina e escrevia, o topo é meu porque eu amo ela. Aí o seu depoimento era o primeiro que aparecia. Sim. Aí quando você chegava na escola, tinha mais 5 marmanjos em cima de você. Aliás, uma boa pergunta. O Orkut, ele foi criado no ano de 2004. Pelo, por favor, Johnny, me ajuda com o nome do desgraçado. Orkut. Com rock? Quê? Orkut Buyokokten. Buyokokten. Eu acho que é. Ele é russo, né? Sei lá. Mas ele é muito filho da puta, cara. Que eu adicionei ele não me aceitou, tá ligado? Você viu a capa do Facebook dele? Era do Brasil? A capa do Facebook dele é quando você perde no Fórmula 1 do Ayrton Senna, tá ligado? You are a loser, alguma coisa assim, tá ligado? É porque no dia de hoje ele é, né? No dia de hoje ele é. Cara, eu não sei se ele já foi vencedor algum dia. Cara, depois que eu vi uma foto dele sentado no sofá da Hello Kitty, eu não sei o que dizer. Cara, se você for no Orkut agora, vai estar lá Orkut Beta até hoje, velho. Cara, pior que... Não, o Orkut ficou milhares de anos beta, né? Tinha muitos mitos no Orkut, né? Tipo, quando você pensava que... Quando tava na tela do login do Orkut e você achava que um dia sua foto poderia aparecer ali na tela do login, tá ligado? Que aparecia um monte de gente diferente. Eu pensava isso no Twitter. Eu realizei esse sonho. Ah, foi? Sim, eu baixei uma extensão pro Firefox que botava as minhas fotos do Facebook na página inicial. Facebook não, do Orkut. Na minha página inicial do Orkut. Foda, né, cara? A gente vai falar de Orkut e fala Facebook sem querer, né? É um inferno. O Orkut não era uma coisa que eu era tão viciado quanto o Facebook. Eu não dava tanta bola pro Orkut, apesar de ficar 24 horas por dia online. Parece que era basicamente você conhece a pessoa, pede um MSN, adicionou lá e já era. Pronto, MSN, né? Se você quisesse saber realmente da vida da pessoa, você tinha que ir no perfil dela. As bosta que ela fazia não vinha pá na sua cara. Você tinha que correr atrás. Então, e se por acaso a pessoa não te adicionasse, não tinha jeito, né? Não, era tudo tranca. E quando começou a trancar, olha, eu não sei vocês, mas eu comecei no Orkut na época que você só podia ter 12 fotos. Louco, é? Você só podia ter 12 fotos. Caraca. E não tinha como trancar, era tudo aberto. E o máximo era 12 fotos. Falando um pouco mais sério agora, eu acho que assim, o Facebook pegou muito mais que o Orkut porque é muito mais fácil pra pessoa. Ela adiciona, por exemplo, eu adiciono o Rafa no Facebook. O que ele posta aparece automaticamente pra mim. Eu curto uma página de alguma coisa que eu gosto, aparece automaticamente pra mim na minha linha do tempo, assim. É tudo, não, sabe? Tudo cai assim na linha do tempo do Facebook, né? Não preciso ir atrás, e tudo que eu posto, tem como eu postar alguma coisa que eu queira. Por exemplo, eu posto uma foto no Facebook e vai aparecer no feed de alguém. No Orkut eu tinha que ir até o álbum da pessoa e ver se ela postou alguma coisa, se eu posto uma música. Acho que no Orkut não tinha nem como postar música, postar links, ou se você quisesse postar alguma coisa, você tinha que ir até a comunidade específica e postar alguma coisa sobre aquilo. Agora o Facebook é muito mais prático nessa parte. Pra você, o que não tinha gente que passava o dia todo em comunidade específica do assunto que ela gosta? Opa! Você podia fazer um vídeo de um jogo que você gosta, você fazer um vídeo do Zelda e ir na comunidade Zelda e postava lá, você conseguia 1000 visualizações em um dia. Caralho. É muito, muito mesmo. Que bosta, só fui entrar na internet em 2010, velho. Eu acho que só eu aqui tive que ganhar convite pra entrar no Orkut, né? No começo precisava, né? No começo você não podia. Tipo o Google+, recentemente fez isso também. Na verdade, eu pedi o convite pro Orkut, pro dono da Lan House que eu frequentava, e ele negou. Ele falou, você tá louco que eu vou ter você nos meus amigos na internet? Você só fala bosta. Você é um moleque de merda. Aí eu comecei a jogar Magic lá, ele criou uma comunidade de Magic e mandou convite pra mim participar dela. Ai, olha que bom. Daí pra frente minha vida virou uma merda. Eu vou te deletar, te excluindo, meu Orkut. O Orkut foi criado em 2004 e ele teve a versão dele americana, depois foi todo traduzido em 2005 pro português, aí o pessoal começou a usar. Aliás, foi mais ou menos essa época, né, que o Orkut bombou. Ele começou lá no começo mesmo, 2004. Na verdade, ele não era... Ele bombou no Brasil, mas no Brasil não era a única grande massa no site. Sim. Tinha muito indiano também. Sim, o Orkut era muito popular na Índia. Ah, é? Sim, muito. Tanto no Brasil. Pô, não sabia. Então, tipo assim, era brasileiros e indianos. Então. Muito bom. Sim, só que era um público completamente separado. Você não achava um indiano na pesquisa do Google simplesmente porque você não sabe escrever indiano. É exatamente. Eu nunca achei outras pessoas assim, sabe? De outros países. Só brasileiros, assim. O Orkut era uma coisa que você queria encontrar alguma pessoa e você encontrava, você, caramba, que caralho, encontrei a pessoa na internet, no Orkut, não sei o que, no Facebook aí praticamente, você cria um Facebook, ele joga a irmã da sua professora da terceira série. É, isso é foda, cara. Fala, achamos que você conhece essa fulana, adiciona ela, cara. No Orkut era uma quest de RPG você achar alguém. Nossa, o Orkut era muito difícil achar alguém, cara. Se jogava o nome exato da pessoa, não aparecia. Não, se você jogasse o nome exato, você não ia achar nunca. Eu lembro que eu perguntei o Orkut de uma menina que eu gostava, ela falou M maiúsculo. Nossa. M maiúsculo. Rafilitas. S underline V. Isso lá é 26, cara. Se eu fosse lá escrever se Maria Rafaela, eu não ia achar ela nunca. Mas Rafa, enfim, em 2010, cara. 2010, não sei se foi em 2010 mesmo, ou se antes já tinha, mas tinha sites que você colocava o seu nome, ele alterava pra uma fonte louca, tipo com coraçãozinhos ou com hieroglifos, e você colocava no seu nome do Orkut. Aí que não tinha como achar mesmo. Cara, em 2006 eu fazia isso na mão. Eu mudava, eu fazia um código HTML pra meu nome ficar azul e itálico. Aí eu escrevia todo o texto que eu queria com um dedo só. Aliás, com uma mão só. Porque a outra mão ficava no caps lock, sabe? Sim. Pra ficar escrevendo inimigo chase. Tudo. E achava que o maravilhoso, achava que era uma balada, cara. Achava que todo mundo tava achando aquilo lindo. Puta merda, que eu fiz na minha vida, cara? Maldita internet. Eu vou te deletar, te excluindo, meu Orkut. Quando que você começou? Quando você entrou no Orkut? Não que você tenha entrado lá dentro, tipo, visitar as comunidades. Enfim, quando você entrou lá? Ah. Eu acho que foi fim de 2006, começo de 2007. Eu era bem crianção ainda, cara. Eu lembro que da minha sala na escola eu era, acho que, o primeiro que fiz. Tanto que eu não tinha amigo nenhum, tá ligado? Eu adicionava... Eu tinha uns 10 amigos por muito tempo. Era muito difícil achar algum conhecido que tinha. Tanto que eu lembro que na época eu tinha adicionado no Orkut o César Polvilho, que ele tava começando a fazer sucesso no Pânico. Eu adicionei o Celso Cardoso, que era um repórter da Gazeta, tá ligado? Era muito difícil achar alguém que tivesse Orkut naquela época que eu conhecesse. Esse eu conheci da Assen, César Cardoso. Eu adicionei vários Undertakers no Orkut. Uma vez uma mina chegou pra mim: nossa, eu e não sei quem adicionamos Zac Efron no Orkut. É, eu tinha fã do Dragon. Eu lembro das meninas da minha escola na aula de informática, olhando, pesquisando o perfil do nome dos atores do Rebelde e adicionando. Assim. Uma vez eu adicionei o João Gordo no Orkut e fui no cara: você mesmo? Aí ele respondeu: claro, você acha que é mesmo? Claro, sou eu, maluco. Rato Porão, rapaz. Ele falou: você acha que é quem, meu? Sua mãe? Não, era o João Gordo mesmo, ele falou desse jeito, era o João Gordo. Não, sua mãe então, desgraçada. Porra, eu entrei no Orkut no final de 2005, ou no começo de 2006, eu acho. E, na verdade, eu fazia parte de umas 30 comunidades, que as 30 eram sobre Emma Watson. Nossa, Harry Potter, você gostava? Porra, eu gosto de Harry Potter. Sério, é? Sério. Mas eu gostava mais da Emma Watson. E a primeira pessoa que eu adicionei foi o Gorfo Kid. É um cara que vomitava no Gordo Freak Show. Gordo Freak Show é qual? É aquele que entrevistou o Dado Labella? Não, o Gordo Freak Show é um cara que vomitava na cara do outro. Nossa. A cara da Fênix ia lá direto. Cara, saudades da MTV, hein? Cara, eu lutava no ringue com língua de boi. Eu tenho quase certeza que foi no começo de 2007 que eu entrei no Orkut. Eu sei que quem criou o Orkut não foi eu, foi minha mãe que criou pra mim. Assim. É? Mas a primeira vez que eu ouvi falar do Orkut, eu tava na aula de informática e eu abri a página, abri a internet e a página inicial do navegador era o Orkut, né? Aí uma menina tava sentada na cadeira de trás da minha, assim, perguntou: nossa, você tem Orkut? Eu falei: tenho, só que eu entendi: nossa, você tem Orkut? Chamar o Orkut de iogurte é... Nossa, era a principal piada. Mesma coisa da minha família, chamar dos meus pais. Pô, adiciona WhatsApp, tal pessoa. Zap. Adiciona tal pessoa no seu iogurte. Era a principal piada, né? A mesma coisa de chamar o WhatsApp de zap, tá ligado? Não, mas isso nunca vai mudar, né? O Facebook virou Face, mas daí foi abreviação, né? Eu vou te deletar, te excluindo, meu Orkut. O Joker falou de escola, eu lembrei de um caso que tinha uma comunidade que chamava Nós Odiamos a Abigail, que era uma professora de história que tinha na escola que eu estudei. E tipo, eu participei da comunidade. Até que um dia, que eu tava na sétima série, a professora começou a dar uma bronca na sala, aí algum aluno retardado falou: ah, vai, tem até uma comunidade no Orkut pra você, vai lá ver quantas pessoas te odeiam. Aí eu só sei que, tipo, 3 dias depois, a pessoa que tinha criado a comunidade tava suspensa da escola. A comunidade foi apagada, nossa. Na minha escola tinha uma comunidade da diretora da escola e a foto ela ia comendo uma coxinha. Todo mundo me zoava, porque a minha foto no Orkut era uma carta de Magic. Porra, tá aí outra coisa. Coisa que você não vê no Facebook hoje em dia. Pelo menos eu não vejo mais Transformer no Facebook. O que, Transformer? É, no Orkut tinha Transformer pra caralho. Nem com foto de moto. É mesmo, puta, um carro tunado. Nossa, eu não entendi a referência, tá ligado? Mas era, cara, era descomunal. O Orkut era feito de Ferraris e carros tunados, cara. O cara falou, e era João Basílio, os nomes estavam nada a ver. É, pior que a pessoa criava álbum, tá ligado? E colocava sem foto de carro, né? Totalmente sem sentido. Como se o Google não fosse bem mais fácil de achar. Mas não, tipo, Adoro era o título do álbum. Aí uma Ferrari, uma Lamborghini, era muito sem noção isso, né? Meio a foto da mãe dele, né? Parecia, não tinha uma ordem. É, não tinha uma ordem. Não tinha função, era uma foto de um carro, uma foto do cara no churrasco com a família. E tinha uma foto do Matriz que ele curtia, foto do escudo do time dele e outra foto do churrasco. Era sem sentido, tá ligado? Olha, você sabe que eu fiz isso no ano de 2011. Eu adicionava foto de mulher assim que eu vi em filme e tudo. Mas enfim. Tô começando a achar que foi a culpa do Orkut da teologia pobre hoje em dia. Eu entrei, cara, no Orkut no ano de 2007, 2008, eu não me lembro muito bem. Mas foi um amigo, como eu disse, foi uma amiga minha que criou, pra mim poder conversar com uma namoradinha minha que tinha que se mudado pra outra cidade. É, aí a primeira foto que eu coloquei foi a do vocalista do Jonas Brothers. Nossa, cara, é pior do que a minha foto de uma carta de Magic, velho. Não, é pior. A minha primeira foto do Orkut era uma foto do Ronaldinho Gaúcho com o dedo pra cima. Eu lembro que eu tinha uma foto, cara. Tipo, eu tinha acabado de tomar banho, eu tava com o cabelo todo molhado. Eu fui no guarda-roupa e peguei uma camiseta social laranja, vai, mostarda. Coloquei, mano, mas tava muito zoada a foto. Meu cabelo todo molhado, pingando na camiseta, cabelo pra baixo, tá ligado? Nossa, era muito zoado. Você não tinha assim, noção do que era ridículo naquela época, velho. Não tenho até hoje, cara. É. O pior era que, tipo, eu criei uma comunidade. Eu conheço, barra, adoro o Davi Zorzinho. Tinha uma comunidade chamada Eu Já Fiquei com o João Henrique, mano. Tinha 4 pessoas na comunidade. E um deles era um homem. Não. Era eu e mais 3 meninas, tá ligado? Tinha uma que o cara criou assim, amigo é o que chega na voadora. Eu precisava. Parada de mostrar a pessoa que visitou seu perfil deve ter dado muita briga, cara. Não, mas hoje eu acho que, tipo assim, tem nego que fala que, ah, deveria ter isso no Facebook. Deveria o caralho. Deveria o caralho, cara, você é louco? Como assim? Eu saí muita morte por causa disso, cara. Não deve ter, cara, eu tenho isso no, na Last FM, eu quase choro quando eu entro lá e vejo quem entrou no meu perfil. Ex-namorada. É, cara, ex-namorada de um ano atrás, entra lá, tipo, ontem aconteceu isso comigo. Eu entrei lá, tipo, a menina tinha visitado meu perfil. Quando eu entrei no Orkut, eu lembro que eu achei, eu fui pesquisando gente pra adicionar e tudo mais, e eu achei o Facebook do John Cena. O Orkut do John Cena? É, porra, desculpa. É, eu achei o Facebook do... Droga. Cara, tá difícil. Achei o Orkut de John Cena. E lá no, nos vídeos dele, que tinha essa coisa de você adicionar vídeos, né? Do YouTube. Ah, era legal isso. Era legal pra cá. Eu achei os vídeos do Pânico, sabe? Do A Hora da Morte. Ah, é. Então cara, com certeza era o John Cena. Aí eu falei, caraca, velho. Tipo, aí comecei a colocar todos os meus vídeos, né? Pra mim, tipo, achar vídeos... Eu que tinha que usar através de Lan House, né? Pra mim, achar vídeo, sei lá, da Hora da Morte ou do momento Emo House do Pânico era uma coisa legal. Não, na época era legal esses viral, tá ligado? Pessoa bêbado dando entrevista. Era legal pra caralho. Pessoa falando merda, caindo de moto. Era isso que divertia na época do Orkut, cara. eu curtia também, quando eu entrava assim no perfil dos amigos meus amigos do Orkut e ia nos vídeos, era pra ver isso. Era, tipo, dá pra ver algum vídeo de algum bêbado fazendo merda, alguma coisa desse tipo. Ou você tentava reproduzir também, eu lembro que na cidade, na escola, né, que tentava reproduzir vídeos, tipo, tem um vídeo de um cara que ele dá um tapa no outro, e aí vem um cara, acudiu o cara que tomou o tapa e fala, oh my god, isso virou um viral aqui, tipo, e a gente tentava reproduzir o vídeo, sabe, com soco, voadora, aí um monte de... e postava no Orkut, sabe. É, e o Orkut, acho que o Orkut não permitiria... É, páginas que fazem sucesso hoje, tipo, eu me chamo Antônio. Eu acho que uma parada dessa não faria sucesso no Orkut, por exemplo, que o Orkut não é algo que você criava uma página pra você e você jogava seu conteúdo o tempo todo para as pessoas avaliarem. No Orkut você criava uma página, tipo, frases depressivas para meninas idiotas. E todo mundo ia postar. Meu, o conceito de páginas e de comunidades é completamente diferente. Comunidade era uma coisa mais, tipo assim, comunidade mesmo, né? Nos fóruns, você ia... Eu não peguei essa época, aliás, eu nunca fiz isso, mas vocês, todos vocês aqui que estão participando, eu conheço vocês, vocês já falaram muitas histórias de vocês conhecerem pessoas através de fóruns de comunidade. Já, tipo, na verdade, as comunidades, elas eram um fórum. Elas eram, né? Era só isso, né? Porque enquete, o resto... Tipo, é, o dono da comunidade, ele, tipo, apagava um fórum, apagava um tópico, apagava uma enquete, colocava lá um tópico escrito regras e foda-se, tá ligado? O resto era todos os membros que postavam. E nessa parte, acho que o Orkut era muito melhor. Mas também, o Orkut foi melhor nisso, sabe? É bem melhor que o Facebook, essa parte de fóruns. É que muita gente não sabia aproveitar, né? Eu sabia participar das comunidades certas pra você baixar. É muito mais fácil você achar uma discografia da banda que você queria no Orkut do que no Pirate Bay, tá ligado? Até livro eu já cheguei a ler pelo Orkut em comunidade. Então, eu baixei muito disco pelo Orkut. Eu lembro de uma comunidade que eu participava, que o cara postava o disco, o nome da banda, o nome do disco, o gênero da banda e até o tema das músicas do disco que ele postava. Ah, é? É. Aí tinha, tipo, lá, banda tal, Cannibal Corpse, death metal, tema gore, pornografia, tipo... É, e o disco era dividido, tipo, em quatro links, assim. Cara, que louco. Eu lembro que eu entrava em comunidades, tipo, assim, adicione não sei quem. Era de comunidade pra você entrar e adicionar pessoas. Eu nunca entrei nessa comunidade, mas eu não acho. Eu achava isso normal, nunca me interessei. Hoje em dia eu vejo comunidade pra ganhar amigo e seguidor, página pra ganhar. Grupo, né, que fala pra ganhar amigo e seguidor no Facebook. Eu quero até vomitar quando eu vejo. Tipo assim, não, mas na época era normal, porque eu entrava, só que o babaca, eu pegava e, tipo, via as fotos das minas mais bonitas que tinham lá no Orkut, e adicionava, eu tô adicionando essa gata aqui, não sei o que. Mas, tipo, na minha cabeça eu nem passava que devia ser um gordo, sabe, peludo. Eu ficava muito puto, cara, muito puto. Obrigado pela visitinha. Nossa. Da próxima vez, deixa um scrap. Caralho. Não, muitas vezes você não foi nem você que foi visitar a pessoa. A pessoa foi pro seu perfil, sabe-se lá como, e não falou nada. Aí você entrou no perfil dela pra saber quem é, e também não falou nada. No outro dia eu tava lá, obrigado pela visitinha, volte sempre, e eu deixo o scrap. Puta que pariu. Nossa, e, tipo, o legal do Orkut é que, diferente do Facebook, ele criou muito, muito caso histórico, tá ligado? Muitos mitos da internet, velho. Eu lembro até hoje de um caso de uma comunidade que era, tipo, escola estadual, tal, tal, tal. Aí o maluco criou um tópico em 2007, estudantes da turma de 1980 e tal a 1980 e tal. Alguém está nessa comunidade e ninguém respondia. Aí ele foi um ano depois. Up. Ninguém respondia. Aí ele foi 2 anos depois. Up. Aí ele foi 6 anos depois, cara. Caralho. Nossa, vocês estão sumidos mesmo. Foi um caso muito, muito louco, mano. Dois, aliás, três que eu nunca vou esquecer. O primeiro, o mais clássico de todos. O maluco tava reclamando, que, falando que descobriu que Google Earth, na verdade, não era ao vivo. Ele mandou o irmão dele ficar dando tchau pro céu, assim, e ficou uma hora atualizando. E não aparecia nada. Aí teve uma mina que perguntou onde baixava a internet speed de 250 mega. E um ótimo, que foi os caras que veio lá da puta que pariu pra São Paulo pra procurar o Mercado Livre. Teve uns casos também que eu lembro bem, que era tipo uma mina entrou numa comunidade de informática e ela postou lá um tópico, ajuda. Meu computador foi pra manutenção, agora o técnico ligou aqui e falou que eu preciso informar a senha pra ele. Só que minha senha eu dou a periquita. Com que muda a senha, né? Tipo... Aí teve um maluco da comunidade do Cartola, velho, que ficou muito famoso. Ele criou lá um tópico, vão se fuderem, velho. Aí ele tinha foto muito zoada, tá ligado? Aí ele postou. Ele é conhecido até hoje, cara. Ele é conhecido até hoje, né? Eu não fico zoando a foto de vocês, porque vocês ficam me zoando. E o povo pegava a foto dele e comentava nos tópicos com a foto dele. E todo mundo no tópico que ele criou isso, que ele criou falando isso, começou a postar só a foto dele, velho. Escrevendo, vão se fuderem. Nossa, tipo... O cara se matou depois. Não, ele tá. Até hoje ele deve receber tipo 500 solicitações do Facebook de nego mandando vão se fuder. Caraca, até hoje eu recebo solicitação de nego perguntando se eu não tinha morrido mesmo. Pior que eu fui entrar agora no Orkut, que eu tô gravando o podcast enquanto estou aqui no meu perfil. E esse perfil é recente, eu criei em 2011, né? Que foi tipo assim, fora o meu perfil que eu tinha criado lá em 2007, criei em 2011. Aí tipo assim, o Orkut novo, acho que o novo Orkut que começou a corroer todo o Orkut, né? Porque em 2010 mesmo que foi lançado aquele novo Orkut que ninguém gostou, né? Meu, era muita poluição visual, cara. Muito frufru, né? Colocava tema aí. Me chamava pra assistir show do NX Zero no YouTube. Nossa, não, mas isso foi recentemente. Daí foi 2012, né? Que, tipo, começou aí. Show do NX Zero, Orkut ao vivo. Esse foi o final do Orkut mesmo, sabe? Tipo, não tem nada a ver com Orkut, cara. Cara, eu só lembro do meu fim do Orkut assim. Eu tinha Facebook, mas nem mexia direito, mano. Eu não fazia nada no meu Facebook, nem entrava. As únicas atualizações que tinha nele é porque a minha conta do Twitter, da Deciclopédia, era ligada ao Facebook. Tudo que eu escrevia no Twitter aparecia no Facebook. Sim. Só que o Orkut, cara, eu não fazia nada, nada, nada. Ele só ficava aberto porque eu não conseguia desligar ele. Fechar. Sim. Eu ficava esperando acontecer alguma coisa. E ficava lá. Aí a última coisa que aconteceu foi uma menina achar meu Orkut na comunidade dos góticos lá que frequentava o lugar que ela queria ir. E me adicionou. E tipo, uma semana depois a menina virou minha namorada, tá ligado? Caraca! Uma semana rapidão, sim. É, aí depois de tipo, uns 3 meses a gente brigou, deletei o Orkut. Vou excluir do meu Orkut. Não, pior que eu fiz outro depois e ela ficou muito puta. Tipo, que mulher assim, né? Mulher fica puta depois de tempo que você foi cagada. Ela falou que não ia ser a mesma coisa, que eu tinha deletado todos os depoimentos que eu tinha escrito pra ela. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Muita fake. Onde as pessoas ficavam escrevendo as coisas entre asteriscos, que eram as ações que elas estavam fazendo. Eu só abria um tópico e escrevia entre asteriscos. Chegando de levinho. Oi, gente. Sentando na mesa. Agora estou pegando no garfo. Sim, era exatamente isso. Mas tinha pior. Tinha um que era tipo... Shopping fake do sexo, nome da comunidade, por exemplo. Aquele pariu. Perfil que é um cara musculoso, escrito: já chego devagar, metendo no peito. Caralho. Aí já vinha outro embaixo: chego junto colocando na sua boca. Aí você ia ver que tinha 3 páginas de homem falando o que que tava fazendo com a mulher, não tinha uma mulher. Era muito horrível, cara. E é, todo mundo tinha pelo menos um fake, né? Tipo, pelo menos tinha um Vin Diesel no Orkut, assim, né? Porra, eu tinha um fake do maluco do My Chemical Romance, cara. A gente ficava fazendo sexo gay de fake, eu ia... Cara... Eu fui um cara feliz no Orkut, eu participei do chat do perfil da Cagona. Que é isso aí? Foi uma guria que um belo dia postou uma foto dela no banheiro, de boa e tal... Só que atrás você via a mãe dela pelada, cagando. Eu vi assim. Cara, você escrevia qualquer coisa, tipo, no perfil dela e dava F5. Já tinha 10 mil comentários em cima do seu. Já tava na terceira página os comentários. Eu lembro que eu tava saindo com uma menina, eu peguei e comentei assim: galera que estiver vendo isso, comenta no perfil dela que eu amo ela. A mina recebeu, tipo, 400 mensagens de pessoas diferentes que o Johnny falou que te ama, tá ligado? Tinha muito também nessa época, tipo, alguma comunidade postava, pegava algum perfil de alguma pessoa e tinha os recados abertos e falava, bora lá zoar. E todo mundo ia lá e falava, ô, obrigado por... parabéns pelo seu filho, não sei o quê, parabéns... Aí eu lembro de uma vez na comunidade do Cartola, o moleque pegou e criou um tópico. Puta que pariu, eu transava com a minha tia fácil. Todo mundo foi no perfil do tio do moleque, velho. Começou a mandar mensagem, mano. O tio do moleque, um print da imagem. Pô, cuidado com esse seu sobrinho aí, cara. Eu participava de bastante dessas comunidades, tipo Pérolas do Orkut, tá ligado? Ah, isso, todo mundo. E vira e mexe, alguém ia lá, botava um perfil assim, uma pessoa feia, escrevia lá, hoje existe o botão curtir. Sim. Mas antes do botão curtir, existia o curtir 1.0, que era copiar a mensagem que você gostou e botar um 2 na frente, assim, tá ligado? A minha vida era ficar dando F5 nessas comunidade pra quando alguém colocasse lá eu pra me escrever, gente feia não é pérola. Só isso. Eu depois eu voltava depois de meia hora dando F5 lá, aparecia lá, gente feia não é pérola, 2. Gente feia não é pérola, 3, tá ligado? Era um botão curtivo 1.0 aquilo lá. Aí tinha o coach também, né? Tinha o botãozinho do coach no Orkut Manager. Você apertava lá e aparecia um quadradinho branco com a frase da pessoa embaixo. Jogos, né, cara? Jogos eu lembro de ter jogado, eu até citei na minha frase, Colheita Feliz. Joguei muito Doom no próprio Root. Joguei muito Guitar Flash, mano. Vou ou não vou? Lembra do Vou ou não vou? Vocês participaram? Vou ou não vou, nossa. A Beijo Passa tinha em toda a comunidade, velho. Aí, tipo, tinha qual a pessoa mais bonita da página. Aí, tipo, eram os 10 primeiros comentários que apareciam. Aí a pessoa ia comentando quem é, e mudava a página e já eram 10 pessoas novas. Luto Lavigne, acho que é Lavigne, Luto Lavigne. Aí o carinha, beijo passa, galera. Começou. Acho que teve uma parada assim, velho, eu não lembro muito bem. Tipo, o cara criou um tópico sem sentido, tipo, beijo ou passa numa comunidade que era alguma coisa séria, tipo, luta ou alguma coisa. Aí uma pessoa comentou isso, pô, essa é uma comunidade séria, não sei o que. Aí o cara de baixo, não, foda-se, passo, próximo. Eu como cadáver, foda-se. Eu achava da hora que as pessoas queriam comentar em perfil de gente que morreu. Pô, você morreu mesmo, tá ligado? Vou te deletar, te excluindo meu Orkut. Alguém de vocês era dono de comunidades? Tinha comunidades famosas? Eu era dono da comunidade da enciclopédia, né? Ah, é, cara? É, mesmo você era da enciclopédia, né? Sim, eu era. Aí eu era dono da comunidade da enciclopédia. Mas você se inscreveu naquela porra também? Já, por 5 anos. Olha só, e você recebia money também, né? É, por isso que eu saí. Pois é, justo. Você entrava então você ainda ou tem alguém? Não, eu não tenho. Eu não sei nem se a comunidade ainda existe. Porque tinha muito isso, né? Porque a gente ia passando comunidade pra outras pessoas. Né? Pessoas aí. eu era muito cuzão, tá ligado? Porque eu tinha preconceito com quem entrava lá e não era das enciclopédias. E tinha, tipo, 40 mil pessoas naquela porra. Eu achava que você falava, eu tinha preconceito com preta e não deixava negro na comunidade. Preto eu gosto. Ah, tá. Que bom, né? Que bom. Me sinto agraciado por sua palavra. Aí, tipo, o nego chegava lá e escrevia lá. E aí, D5, isso, eu já chegava. D5, eu falo, caralho, que você não era de ciclopédia, mano. Ou então, tipo, o maluco chegava. Ah, hoje eu vou mandar o IZ a Wikipédia. Pode sim, mas de ciclopédia é melhor. Nossa, é foda, pô. Eu fui dono da WWE Revolution. Oh. Eu fui dono de uma comunidade de WWE. Nossa, eu te odiava, então. Você me odiava? Porque eu também te odiava. Comunidade rival. Qual? A Anti-Revolution? Era dono? Sei lá, pô. Ah, não era dono. Eu participava de alguma comunidade. Ah, tá. Então, aí eu fui moderador da A Culpa do Mick Jagger, que foi uma comunidade que teve uns 50 mil membros, e quando o Brasil caiu fora na Copa de 2010 e aí criaram as comunidades. E eu lembro que, tipo, eu entrei numa comunidade de demis, cara. E, tipo, tava lá sem dono. E, tipo, não tinha como se tornar dono. E, tipo, eu até fui pesquisar essa parada, que eu queria ser dono da comunidade de demis. E, assim, se alguém abandonasse o cargo de dono, você tinha que esperar um mês pra solicitar que você fosse dono, alguma coisa assim. Aí, o dia que eu fui ver, uma menina tinha pegado a comunidade, velho. Fui mandar recado pra ela, fiz um puta texto falando que eu era muito fã. Aí ela passou a comunidade pra mim. Mas isso em 2010, né? A comunidade tinha uns 3 mil membros, eu acho. Eu participei de uma comunidade da WWE que tinha, tipo, 300 membros em 2008. Aí, quando anunciou que ia passar no SBT, tipo, em 2 semanas tinha 23 mil. É, pois é, né, cara? O SBT popularizou a WWE, né, cara? É. E aí, cara, a internet foi devastada por isso. É, o problema, tipo, de falar que acho que... O Rafa, não sei, mas o Joker, pelo menos... Acho também que, tipo, muito do Orkut pra mim era relacionado ao WWE, que assim, eu só participava de comunidade, de coisas da WWE, fiz amigo que gostava de WWE, então, tipo, tudo que relacionado ao Orkut é relacionado ao WWE pra mim. Então Orkut, tem muita coisa assim, muita história que eu poderia contar agora, mas que muita gente não entenderia porque não gosta ou não assiste, tá ligado? Pô, altas histórias de pessoas que se apaixonavam por fakes de divas, né? É, tipo, nossa, muita briga, cara, muita treta. Eu participei de uma tenda como da Demon Watson, cara. E você chegava, mas você mesmo, eu te amo. Não, porra, era comunidade, caralho. Eu lembro de um caso com o Johnny que falou do Beijo Eu Passo lá na comunidade do Luto. Eu lembro que teve um maluco também que ele era bastante conhecido nas comunidades da WWE, ele se matou. Aí criaram uma comunidade pra ele, né? Aí um amigo meu criou um tópico. Ah, vai tomar no cu esse otário, se matou porque é um fraco, vai se fuder. Eu lembro disso. Nossa, velho. Pior é que, tipo assim, você vai lá, essa comunidade ainda tá lá, até participei e tudo mais. Eu paguei uma gafe, cara. Vocês estão ligados? O Milho Onca? Sim, sim. É vlogger? É vlogger? É um vlogger. Vlogger. Então, mano, a mina dele é daqui. E ela tinha um amigo, tá ligado? Que uma vez me emprestou 10 conto, meu, mano. Esse amigo aí dela, mano, eu era louco por ela, tá ligado? E quando ela começou a namorar comigo, mano, esse maluquinho aí, morra, se matou, tá ligado? E, tipo, eu tava por fora, mano. Eu tava puto que o moleque não me devolvia os 10 conto, mano. Eu lembro que eu fui no Orkut dele. Quando a mina começou a namorar comigo ontem, esse maluquinho se matou, mano. Só que, meu, tipo, eu fui no Orkut dele e tava escrito, fim. Esses gotos que é isso, logo. Gosto de coisa depressiva, sai fora. Entrei lá, escrevi o cuzão, meu. 10 conto, velho. Você some, não paga. Você morreu e não pagou os 10 conto? Não, tipo, eu não sabia. Eu nem vi os scrap embaixo. Só falei, escrevi o cuzão. 10 conto, mano. Pra você pode ser pouco, pra minha grana eu tô querendo, eu vou buscar você, mano. Aí voltei as meus afazeres normais, né? Aí o nego começou a mandar scrap. Ô meu cuzão, hein, velho? Aí o que foi, mano? Aí eu fui no grupo dos Gothic no MSN, todo mundo de luto. Falei, carai. Eu fui no perfil dele, lá tinha um monte de scrap em cima do meu, falando, João filha da puta, João babaca, João se foca. Isso não, é uma brincadeira. Aí eu fui no scrap embaixo do meu, só tipo música de suicídio, declaração, falando que senti saudade. Eu vou te deletar, te excluindo, meu Orkut. Joker, você era dono de alguma comunidade? Ah, como dono da comunidade, veio com luta livre. Por exemplo, eu fui dono da primeira comunidade de CZW e do Daniel Bryan no Orkut. Chupa, Zorzinho. Mas sabe o que é pior? Tipo assim, o Zorzinho falou assim que vocês estão mais ligados à luta livre e tudo mais. Eu conheci a WWE no SBT, que foi na época que comecei a usar o Orkut e tudo mais. Mas quando eu comecei a usar de fato, que eu tive computador em casa, que foi a partir de 2010, mas na época eu não acompanhava nada e não sabia nada de luta livre. Então, tipo assim, disso, eu não tenho nada, não tinha nenhuma ligação com luta livre e tudo mais no Orkut. Então era mais, tipo, coisas que na época iam acontecendo, sabe? Tipo, comunidades malucas, tipo essa do amigo que chega na voadora. Tipo, não aguenta peida. Vocês já viram essa? Tipo, cara, tipo assim, certas pessoas. Um amigo meu criou, tipo assim, certas pessoas não aguentam zoação, manda ela peidar. Ele escreveu realmente dessa maneira, como eu falei. O legal é que, tipo, os donos das comunidades grandes achavam que você tinha um pouco de deficiência mental. Porque, assim, o nome da comunidade era Eu Odeio Acordar Cedo. Descrição: essa comunidade é feita para todos que odeiam acordar cedo. Porra, tipo, tá na descrição, né? Não tem o que pôr na descrição, tá ligado? Essa que você falou, tipo, era muita mensagem, eu amo minha namorada, era muita comunidade, tipo, eu amo minha namorada. É. Aí a descrição, essa comunidade é para todos que amam sua namorada. É um negócio mesmo. Tosco. Eu tô vendo minha comunidade CZW aqui, tá? Essa comunidade é para todos que gostam da CZW. Cara, odeio o Galvão Bueno, era muito bom mesmo. É tipo comunidade chamada Bob Marley, eu, tipo, eu amo Bob Marley, eu gosto do Bob Marley. Aí eu falo, tá no Snoop Dogg, tá? Eu lembrei de uma coisa, cara. Eu entrei aqui na comunidade do Palmeiras. E, tipo, a comunidade do Palmeiras, todos os ADMs, o perfil deles eram, tipo, ADM Evair, ADM Marcos, ADM tal, que eram os jogadores. Aí tinha um que era ADM Pierre. Aí, do nada, um dia criaram um tópico assim, ADM Pierre Safadinho. Aí o maluco postou lá um print, velho, de uma postagem do ADM Pierre numa comunidade, tipo, novinhas, nuas, tá ligado? O cara foi lá com o perfil do administrador da comunidade do Palmeiras e postou, velho. Ele ficou, tipo, muito famoso na comunidade. Dava, né? Tinha nego que ficava 24 horas por dia só desbirotando essas merda. E tinha que ir atrás, porque, tipo, diferente do Facebook que aparecia na timeline, né? Tipo, tinha que ir atrás. Acho que a própria internet era assim, sabe? Era muita coisa que você, tipo assim, você ia. Não é que nem o Facebook, o Twitter, tá tudo ali pra você, vai caindo atualizações. Eu sinto até saudade um pouquinho dessa época, apesar de eu começar a entrar na internet quando começou a ser assim, né, Facebook e tudo mais. Mas, tipo assim, eu achava legal isso aí. Tinha cada vídeo que eu postava, fora esses do Pânico, tinha um vídeo completamente louco de um cara na locadora às 4 horas da manhã vendo o carro. E de repente eles filmaram um possível fantasma que estava lá, que na verdade era um cara de blusa. E o nego começa a gritar que nem maluco. E tipo assim, eu compartilhava vídeos assim, sabe? Era tipo uma coisa completamente sem noção. Hoje eu vejo na internet como que é. Tipo assim, não passa pela cabeça mais fazer isso aí. Eu acho que na época do Orkut a gente era mais burro e mais feliz. Isso é verdade. É mais feliz com certeza, velho. Facebook hoje na minha timeline você só vê gente criticando as coisas, criticando o país, falando merda. Quando eu tô postando, cara, porque eu posto um atrás do outro, metralhador, eu fico imaginando a turma que tá em casa, vendo as bosta que eu escrevo, cara. Porque no Orkut, o máximo que você podia fazer de status pra todo mundo ler era seu status. Exatamente. Aí você fazia de tudo pra escrever alguma coisa lá que todo mundo pagasse pau, que todo mundo vesse. Ou não, né? Porque eu escrevia, estou assistindo Power Rangers, não enche. Não, isso aí... tinha no MSN, né? O MSN tinha uma parada automática que você deixava lá uma mensagem, se alguém te mandasse uma mensagem, aparecia lá. Estou assistindo o programa do Gugu. Eu lembro que no MSN tinha aquela opção assim que aparecia que você tava ouvindo e tal, ou só assistindo. Aí tem um, era muito bom. Um cara está assistindo Velha Safada. Ainda tinha um plugin pro Orkut que você colocava que atualizava automaticamente o Orkut e o MSN. Tipo, você tava ouvindo, sei lá, Joy Division, aparecia no Orkut que você tava ouvindo Joy Division. Nossa, deu saudade do MSN agora. Botou muita tetinha na cana do MSN, velho. Vocês não pegaram essa época, né? Não, era feio quando criança, então não tinha webcam, tinha vergonha. Eu acho que vale citar que eu já caí na net no Orkut. Já? Já, na comunidade no escuro. Calcinha e tudo mais? Não, eu estava sem nada. Nossa senhora, cara. Tá vendo? Eu tô falando, é isso? Só tem gordo peludo naquela merda. Vou te deletar, te excluindo, meu roco. É, pra finalizar, eu gostaria de perguntar o que mais marcou assim no Orkut, as maiores lembranças de comunidades, de jogos, enfim. Então, você é um pouco emotivo agora. Tipo, cara, eu fiz muita amizade no Orkut e acho que isso foi o que mais marcou. Essa parada de começar a participar de comunidade de luta livre, velho. Eu fiz muita amizade e gente que eu conheci há 6, 7 anos atrás, que eu converso até hoje todo dia no Facebook, no WhatsApp, Skype mesmo, né? No Skype, que eu tenho amizade muito, assim, sabe, tipo, conhecer muito a pessoa. Então, acho que, assim, essa parte de conhecer o povo e fazer muita amizade foi o que mais marcou do Orkut. O que o Facebook acho que não vai substituir. Pra você ter uma noção, tipo, o Joker, isso daí foi recente, foi em 2012, mas eu conheci o Joker foi pelo Facebook. Orkut, pelo Orkut, não foi Orkut. Puta que me pariu, cara. O que vai ser nessa edição, meu Deus? Mas enfim, eu conheci o Joker pelo Orkut, cara. E o Orkut já era tipo cidadezinha do filme do Clint Eastwood, sabe? Só passando feno, assim, no meio da rua. Então era foda isso. Era uma coisa, realmente, acho que as comunidades ajudaram muito. Tinha uma comunidade com umas 20 pessoas que ensinava a ver peitinho na webcam. Eu vou levar isso pelo resto da vida. E se o ADM, o Luciano, o Sting WWE e o Rafael Fernandes estiverem ouvindo isso de algum lugar, funcionou. Como assim, Sting WWE? Era eu, cara. Sério? Não. Não. Quando você falou o Sting, eu falei, cara, será que o Joker aqui que tá do lado? Aí não, ele falou Rafael. O Joker tinha o perfil de... Sim. Eu tinha, o meu era, mas o meu era, primeiro foi Sting The Master e depois era Sting The Joker. Aí depois meu, mas antes eu já fui Jeff Hardy, Rey Mysterio, Undertaker. Eu só fui The Miz e Ted Long, cara. Por muito tempo o meu Facebook, o meu Orkut era Ginger Fish. Por causa do baterista do Marilyn Manson. Eu não tinha, só no meu segundo perfil que o primeiro nome que tinha era Apenas um Nerd. E eu postava fotos de pôster de filmes que saíam na época, tipo o Homem-Aranha que tava pra sair em 2012. Isso foi recente. Eu postava o Lanterna Verde, um monte de coisa. No meu Orkut antigo, eu postava tipo logo de blog de Power Rangers, uma foto, sei lá, do logo da Comic Con, foto do filme do Power Rangers. Cara, era Power Rangers Orkut pra mim. E só uma última coisa antes aí, assim, só uma coisa que eu queria falar. Eu tinha meu perfil de Davi Zerzinho e tinha um perfil fake que era um lutador, que era o The Miz. Sim. Sem exagero nenhum, eu passei 95% do meu tempo de Orkut no fake, cara. E sei lá. É que no fake você tem mais liberdade, né? Véio, impressionante isso, mas... Exatamente, eu criei esse apenas um nerd justamente pra liberdade, não, eu postava o que eu queria. Não via meus amigos no outro dia. Ele postou coisa de Power Rangers, vamos zoar ele, pessoal. Você falando isso, eu fico imaginando aqui, cara. Se eu postasse na época do Orkut as coisas que eu posto no Facebook Nossa hoje... Nossa senhora, cara. Minha família já tinha me deserdado. Ah, as minhas lembranças são mais ou menos pro mesmo lado das que o Zorzinho falou, assim, eu fiz muito amigo por causa de luta livre no Orkut, entrei em muita discussão sem fim no Orkut, inclusive eu gostaria de agradecer o JB, eu sei que ele nunca vai ouvir isso aqui, mas graças a ele, eu aprendi que entrar numa discussão sem terminar chorando, então obrigado. Nossa, se o JB do Joker for o JB que eu tô pensando, eu também discuti muito com ele, cara. Nossa, eu discuti muito com ele. Quem é o JB? É o Jack Black? É, o Jack Black. É, eu também já discuti muito com ele. Já tô ligado aqui. Puta que pariu. Tá tudo interligado aqui. O pessoal conhece todo mundo. É tipo um círculo de amizade ou de brigas também. Mas o que eu posso lembrar mais, a maior lembrança que eu tenho mesmo do Orkut era exatamente isso, sabe? Tipo, começar a me integrar nesse mundo da internet. Tipo, de pegar um simples vídeo, sabe? Idiota do YouTube e achar aquilo sensacional. Curtir, entrar em comunidades, tipo assim. Trocar, sabe? Eu achava sensacional colocar foto. Não, hoje em dia eu não tenho nenhuma ligação com isso. A última coisa que eu vou fazer na minha vida é assistir isso. Mas eu achava sensacional colocar a foto do Naruto no perfil do Orkut, entendeu? Então, tipo assim, era bastante coisa disso. Eu adicionava mais. Não cheguei a participar das partes da comunidade e tudo mais, mas teve isso. Essa foi a primeira fase, e a segunda foi já em 2010 que eu comecei a me integrar, quando eu ganhei um computador e tudo mais, e eu comecei a no novo Orkut e tudo mais. Então aí já é a parte mais recente. Mas o que eu lembro é exatamente isso. No comecinho foi essas coisas, tipo, caraca, essa é a internet. De chegar, tipo assim, até ter medo de entrar em certos lugares, tipo, cara, será que vai ter um estuprador lá? Tipo, coisa idiota, né? Então isso, cara, tipo assim, eu lembro com certo carinho. Você tinha medo de ser estuprado, eu tinha medo de ser o estuprador. Vai, até é louco. O que foi, cara? É que eu entrei na comunidade do maluco que se matou, velho. O povo chamava ele de Emotaker, aí o nome da comunidade é Obrigado por Tudo Emotaker. Aí tinha um tópico, depoimentos. Aí tinha um maluco que também era meio conhecido, que ele era fã de um lutador. Acho que é Luke Cannon, velho. Ele lutou pouco tempo. E ele falava Dalish. Ele ficou postando Dalish, velho, mas. É legal, o último comentário, Igor Costa, esse mito que Deus levou. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Zorzinho fazer essa indicação para essa semana. Então, eu vou indicar um livro que eu fui presenteado, chama O Poder dos Quietos. É tipo um livro que ajuda as pessoas que são tímidas e introvertidas a lidar melhor com essa situação e conta várias histórias de pessoas tímidas e introvertidas que mudaram o mundo. Olha só, cara, isso é cara, serviço de utilidade pública, né? Muita gente precisa disso. A minha indicação é a Wikipédia, cara. Caraca. Não, eu tô falando sério. Se você tem qualquer conhecimento que você queira passar pra frente sobre qualquer coisa que você gosta, dá uma chance pra Wikipédia, cara. É um remédio pro seu tempo livre, pro seu tempo ocioso. Vai lá, aprende a editar. Qualquer pessoa pode editar. Você vai ser super bem-vindo. E é isso aí. Eu entrei na Wikipédia, eu fiquei louco, eu fico o dia inteiro agora escrevendo sobre cidades da República Tcheca, tá ligado? Vale a pena, cara, você sabe sobre uma banda que você acha que deveria estar lá e não tá? Escreve você lá, cara. Se você não se preocupa em fazer tudo bonitinho que nem os outros artigos, as pessoas vão arrumar depois pra você. É, tipo, foda-se, né? Ou se não, tipo, de qualquer maneira, se você fazer bonitinho, alguém vai arrumar, mesmo você não querendo que arrume. Sim, exatamente. Ou vai apagar, caso fique uma bosta. Mas a gente aprende errando. Boa sorte. Eu vou indicar um programa que chama Spotify, é um programa de ouvir música sem precisar baixar. E tem muita discografia de banda completa lá, tem várias playlists fodidas, então. Baixa o Spotify. Então, eu recomendo a você, se você baixar Spotify, você não fazer o login com o Facebook. porque você corre o risco de clicar na playlist Top 20 Nacionais e aparecer pra todo mundo no seu Facebook que você tá ouvindo Tô Solto na Night, do Gustavo Lima. Cara, eu acordo 5 horas da manhã e escrevo no Facebook, acordei querendo chupar um pau. Foda-se o Gustavo Lima, eu não tô nem aí. Antes da gravação, Johnny chegou no Facebook e falou assim: vai começar a putaria. Pois é, cara. Eu falei esse podcast todo com vocês, trocando foto erótica com a minha namoradinha. Então, a minha indicação pra essa semana é o livro Guia de Cinema Zahar, ou Zagar, sei lá, não sei citar o nome, mas tá o link aí no post. Que é um livro lançado em 2007, que de publicação do Ronald Bergen. Ronald Bergen, acho que é assim. E ele é um livro que ele basicamente resume tudo sobre o cinema. Desde a história do cinema, lá, desde a criação do cinema pelas mãos dos irmãos Lumière, lá em 1895, a tempos mais atuais, que na época era 2007, ou seja, esse livro tem um pequenininho problema, porque ele chega a ser um pouco datado, por ser de 2007, mas ele é essencial nessa parte da história. Eu acho que, tipo assim, isso que fez o livro me ganhar, porque ele, essa parte da história é muito bem desenvolvida. A parte de produção do filme, desde a pré-produção, a produção do filme mesmo e a pós-produção, e efeitos, cada técnica, tipo assim, isso é pra introduzir alguém que quer entender um pouco mais sobre cinema. Isso é legal, mas tipo, é apenas um livro mais introdutório pra quem, tipo assim, tem um gosto mais aguçado, já consegue assistir um filme e perceber erros, assim, sabe, que geralmente as pessoas não assistem, ou que vá além dos 20% que uma pessoa normal assiste um filme, aí vai acabar meio que não se interessando tanto, assim, não achando interessante. Mas pra quem quer ter uma introdução legal e já entender, pelo menos, passar por cima de tudo que foi a história do cinema, eu recomendo esse livro. Tá o link aí na descrição do, aí no post, né? E aí vai estar o link, seja pra algum review ou pra alguma coisa do livro. Mas enfim, vão lá e leiam, porque eu recomendo. Você consegue achar em qualquer lugar hoje em dia. Se tem na biblioteca de Balbinos, você consegue achar. Então chegamos ao final desse podcast. Eu gostaria de agradecer aqui ao Johnny, ao Zerzinho que tá aqui. Valeu. Zerzinho, quer falar alguma coisa? Beijo pra mãe. Ah, agradecer pelo convite. Se precisar, tamo aí. E valeu. É isso aí. E Joker, quer falar alguma coisa? Se alguém curte Luta Livre, entre no Pipe Bomb, lá tem um podcast da hora. E um abraço pro Nitroglicerina Pura. Essa foi uma referência que eu não entendo porra nenhuma, cara. Você não vai entender nunca. Tudo bem, pessoal, terminamos mais um podcast Banco de Cérebros. Acessem o nosso site www.bancodecerebros.com. Comentem aí nos posts. Nossas redes sociais estão todas aí no post, mas qualquer coisa você vai em Facebook, Twitter, YouTube, Filmou, enfim, depois do barra você coloca Banco de Cérebros tudo junto, que você vai conseguir achar a gente. É isso, grande abraço, pessoal, até a próxima edição. Gostaria de mandar um abraço a todos que escutam e tudo mais, e até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.